no pé é tradição. Celeiro de bambas, 80 fevereiros a cantar. Deixa, deixa a tristeza. Vamos lá no pai, é que o som vai achar. Deixa a tristeza no pé é tradição. Celeiro de bambas, 80 fevereiros a cantar. Deixa, deixa a tristeza pra lá. É força, é magia. Mãe, a brigar, dois povos, uma nação, um elo de amor e união. E nos cafezais do interior desperta o talento de um menino. E foram tantas influências musicais do cantarolar, das procissões, a luz da fé. Renasce das cinzas, meu laiaraiá. É feitiço que encanta o bolevar. É da vila, da vila. Partilheiro menestrel do povo. Lá do berço de Noel. Renasce das cinzas, meu laiaraiá. Feitiço que encanta o bolevar. E assim cruzou os mares. Desde a poesia redescobrindo sua identidade. Na semelhança com nossos irmãos. É agora, família Peruchê. Toca viola e pandeiro. Tá chegando a hora, meu povo. De cantar nos versos e nas melodias. Vamos nos unir. Celebrando em boemia. Vamos celebrar. Sonhos não além da quarta-feira. Só depende de você. A liberdade é raiz verdadeira. É agora. Agora, meu povo. É agora. Vai. É pra lá de bom. Vai ter que sombrar. Vai, Peruchê. No pé, é tradição. É tradição, é tradição. De bambas, 80 fevereiros a cantar. Deixa, deixa a tristeza pra lá. Semelhança com nossos irmãos.